1998, Criminal Base no lar. Pode acreditar. O gueto destrói sonhos. E a parada, mano, é mais ou menos desse jeito aqui. Na maioria das vezes, os ricos nascem no berço de ouro, com a vida ganha, é, a vida feita. Enquanto a nós, jovens de almas negras, simplesmente herdeiros do berço de madeira. Os ricos, às vezes, têm pesadelo. Acordam no meio da noite assustados, assustados de verdade. Pena que o que pra eles é pesadelo é a nossa pura e dura realidade. Mas os pobres, é, também sonham. E tudo aquilo que sonhamos para os ricos é parte humilde de seu cotidiano. Mas se os ricos têm tanta grana assim, deve ter sido por consequência de muito esforço, não acha? Que nada, na maioria das vezes foi humilhando, trapaceando, despedaçando uma pá de sonhos. Sonhos que, devido à realidade, mudaram de forma absurda e louca. Em vez de médico, ladrões de banco. Em vez de futebolista, donos de boca. No meio de toda a miséria, o sonho se distorceu. Em corações valentes, distorceu, mas jamais morreu. No gueto, mano, que é honesto é herói. Pois na maioria das vezes o crime sempre nos corrói. Porém, mais infeliz do que aqueles que deixam seus sonhos pra lá é todo aquele que é incapaz de ao menos sonhar. Se tem um sonho, põe os pés no chão, lute com fé. Deus está do seu lado chegar, isto é, se você quiser. Seja bem forte, pois o mal é poderoso. Deus é mais, realizamos nossos sonhos. Enquanto a mim, sou apenas um jovem negro que sobrevive em São Mateus. O gueto destrói sonhos, não deixa que destrua o ser. Que sejamos abençoados por Jesus Cristo e o Criador do céu e do universo, Deus. Paz. O gueto destrói sonhos. É, não deixe que destrua o seu. Gueto destrói sonhos. Criminal Base.